É, a gente sonha longe, mano. A gente acredita que os caras podem mudar, assim como eu também mudei, como você mudou e como o Jerema mudou também. Como a gente um dia saiu do buraco, saiu do nada, passando dificuldade, morando num lugar zoado, um barraco velho, ficar comido e Carcomido. hoje, não que eu seja rico, eu tenho o melhor, mas pelo menos eu tenho uma condição de vida, porque Deus deu saúde e deu disposição para Não, trampar, quer mano. propaganda de boy aí, mano. Não é Foi, nada, aí, nada. boy. Mas é Não, tem que Deus à ser mesmo. Se disposição, Deus mano. der, mano, oxe. Se o cara falar que quer pagar de favela pro resto da vida, aí pra mim é mentiroso, truta. É, nem aquele pai de favela que tem Não, mas cara tem que não gente gosta que de gosta. trampar mesmo, mano. Tem cara que se acomoda e acha que os bagulho vai cair do céu, que só orar traz alguma coisa se não trabalhar, mano. O quanto nós não estamos trampando aí pra fazer virar o bagulho. E porque não é fácil, né, Gil?